Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG. Hoje vamos conversar sobre o processo de registro das tradicionais cerâmicas de turmalina no Vale do Jequitinhonha. O Ministério Público de Minas Gerais firmou com uma faculdade de Montes Claros um termo de cooperação técnica para que o projeto seja executado. As cerâmicas de turmalina são famosas em todo o mundo, mas mesmo assim as mulheres que fazem as peças lutam contra a pobreza e a vida dura no semiárido. A promotora de justiça de Turmalina, Shirley Machado de Oliveira, vai conversar com a gente sobre o assunto. Olá, Shirley, tudo bem? Olá. Explica pra gente por que as cerâmicas de Turmalina devem ser registradas. A cerâmica de Turmalina, ela é uma forma de expressão e também um modo de se fazer, que foi se passando ao longo das gerações e que hoje elas caracterizam a cidade, caracterizam a população de Turmalina. Ao longo do tempo, essa cerâmica ela foi produzida primeiramente no caráter utilitário, elas produziam panelas, bulhas, isso de longa data. E precisamente na década de 70, né, houve um incentivo até do Estado para que essas mulheres, essas artesãs, passassem a produzir a cerâmica. Inclusive, né, estimulando a criatividade dessas mulheres, elas passaram a fazer da cerâmica um artesanato decorativo. E quando nós pensamos nas noivas, né, nas bonecas que caracterizam o Vale do Jequitinhonha, em relação a esse artesanato que eu me refiro. Esse artesanato, ele, portanto, ele surgiu num contexto histórico assim, de Turmalina, em que houve implantação de distritos florestais e com a monocultura do eucalipto, houve uma mudança socioeconômica das famílias, inclusive das artesãs. Muitos homens tiveram que migrar para outras regiões do estado, inclusive outros estados, e essas mulheres necessitaram, então, de buscar uma fonte de sobrevivência. Então, esse artesanato ele surge inicialmente como uma fonte, né, dessas mulheres realmente enfrentarem as necessidades do dia a dia, mas, posteriormente, também como uma forma de expressão e um modo de se fazer que está relacionado com a identidade do próprio povo de Turmalina. Então, todo o trabalho que é utilizado, né, o modo de produção da cerâmica, ele é muito complexo, envolve várias etapas, e esse conhecimento ele vem sendo passado de geração a geração, e o processo de registro ele tem, portanto, né, essa finalidade de preservar esse bem cultural e material. O processo, né, de produção da cerâmica, ele é um processo lento, ele é um processo que envolve desde tirar o barro, primeiro localizar onde que esse barro está, o que normalmente não é fácil. E esse barro, ele é tirado, depois ele é processado, tudo artesanalmente, né, manualmente. E depois que vira um pó, essas artesãs elas manipulam esse barro com água e modelam esse barro. Nós, né, estamos presentes na Associação das Artesãs, em convívio com elas, vivendo a qualidade do trabalho e todo o sentimento envolvido nessa arte que é feita. Depois desse trabalho de molde, é feito um trabalho de olaria, em que as artesãs elas pintam o barro antes da queima. E para ter uma ideia assim, da dimensão de todo o conhecimento que essas mulheres têm a respeito do funcionamento da natureza, né, que expressa ali através do barro, as cores das bonecas e das outras peças que elas fazem são o próprio barro. Muito legal. Então há um conhecimento a respeito de onde estão essas fontes de barro de cores diferentes. Nós catalogamos até agora cerca de 6-7 cores de barro. Esse barro, quando ele é utilizado na peça, ele não tem a cor final, que ela só vai vir depois da queima. Então, essas mulheres elas fazem um constante trabalho de imaginação de como será a peça depois de queimada. Uhum. Então, é riquíssimo. Entendi. A queima, ela dura cerca de 8 horas, e depois mais 8 horas esfriando até chegar naquele final. Então, processo de registro ele vai demonstrar esse passo a passo para a população, valorizando realmente esse trabalho que é feito e que, como feito ao longo de tanto tempo e como tem dentro de si tanto conhecimento embutido, uma história, inclusive, de resistência, acaba por caracterizar, né, um bem cultural do município. Muito interessante. E como é que funciona esse processo de registro? Bom, o processo de registro, é importante destacar que o registro, ele é um instrumento de proteção de um bem cultural imaterial, né? Ele está previsto na Constituição da República para a proteção dos bens culturais. E ele tem uma lei municipal prevendo o passo a passo desse registro. A primeira etapa desse processo é a instrução do processo de registro. É preciso ser feito uma caracterização desse bem para dizer por que ele, ou, né, para se verificar se esse bem realmente possui esse interesse histórico e cultural. Então, depois que é feita essa instrução, que envolve levantamentos, inclusive bibliográficos, envolve levantamento etnográfico, que as artesãs, né, serão entrevistadas, como já está em andamento, entrevistas com as associações, com as artesãs, a reunião com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. A partir do momento em que esses dados estão sendo coletados, serão organizados e formarão a finalização desse processo, um dossiê, uma conclusão. Uhum. E se constatado, né, que ele realmente tem um valor cultural para o município, ele será encaminhado, né, a lei municipal prevê alguns legitimados, para entrar com esse pedido de registro, em que o poder público, no caso o executivo municipal, ele vai considerar, né, esse bem como um bem cultural e registrar, né, como o nome diz, esse bem no livro respectivo, né, dos modos de se fazer. Uhum. E em que fase desse processo de registro que o MP está? É na entrevista ainda das artesãs? Nesse processo já foi realizada uma reunião com o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, com o secretário de Cultura, duas visitas de campo com as artesãs, as associações de artesãs, e também um levantamento bibliográfico, né, do que já foi escrito, dos artigos e livros sobre o tema. Esse processo de levantamento etnográfico ainda não finalizou. Nós temos algumas audiências, algumas reuniões ainda marcadas, mas está dentro do nosso, do escopo do nosso projeto, fazer essas entrevistas após as reuniões, audiências públicas, inclusive para esclarecer as associações de artesãos sobre o que é o processo de registro, né? Nosso interesse é realmente também utilizar esse projeto social como uma forma de estimular o funcionamento correto das políticas municipais de defesa do patrimônio histórico e cultural. E também, após, né, esse processo, essas reuniões e tudo mais, também estimular de forma extrajudicial, inicialmente, a conclusão, a efetivação do registro. Então, após todo o procedimento instruído, será feito, então, um trabalho, né, pela promotoria de estimular que o registro seja realmente efetivado, visando salvaguardar esse bem. E essa forma como é feito o artesanato aqui em Turmalina. Uhum. Essas são as etapas seguintes. Entendi. E para a gente entender, né, melhor esse contexto dos bens materiais, bens imateriais, você poderia explicar para a gente a diferença entre um bem material e um bem imaterial? Como o próprio nome sugere, né, Thaís, assim, o bem material é aquele bem corpóreo. Então, quando a gente pensa num casarão que tem, né, um valor histórico e cultural, a gente pensa nesse bem corpóreo, né, sujeito a formas específicas de proteção, como o tombamento. Quando a gente pensa no bem imaterial, então a gente está falando, por exemplo, no modo de fazer, no modo de criar, no modo de viver, nas formas de expressão, né? A gente está pensando em bens que ele não tem em si um corpo, Mas aqui, a forma de se fazer, né, a forma de se expressar, ele se constitui um bem cultural, porque ele está embutido dessa história, porque ele está relacionado com a própria identidade, com ação, com aquele povo, com aquele local. Então, ele tem um valor em si. Então, por isso, o registro, ele é um instrumento de proteção para que isso não se perca, né? A ideia do registro, nesse caso, é que essa forma, esse conhecimento, né, acumulado ao longo de gerações, no sentido de onde está o barro, no sentido da forma que é feita a pintura, a olaria, a queima, isso seja registrado para que não, realmente, né, ele não se perca para as futuras gerações e ele possa realmente também trazer para as artesãs um reconhecimento, né, que elas possam, tanto as artesãs como a população e o poder público, inclusive, entender que é feito, né, através do barro e que se materializa numa boneca ou em outras peças, na verdade, representa a história de Filomena. E uma história que decorre de conflitos, conflitos ambientais, uma história que decorre de conflitos sociais. E que essas mulheres, através desse artesanato, elas estão de forma aguerrida, de forma resistente, buscando sobreviver através da arte. Muito legal. E qual que é o instrumento que o Ministério Público está usando para realizar esse trabalho? A Promotoria de Justiça instaurou um projeto social, né, que é um instrumento disponível no Ministério Público de Minas Gerais para atuação, nesses casos, que é uma atuação resolutiva. O projeto em si ele é interessante porque é possível partilhar, né, responsabilidades, definir melhor os prazos, as ações. E ele é feito, né, como você mencionou, né, em parceria com uma universidade, com uma faculdade, né, Faculdade de Santo Agostinho, a FADISA, de Montes Claros. E é interessante essa união, né, essa parceria entre o Ministério Público e a academia, porque o Ministério Público consegue, né, se valer de profissionais, de acadêmicos, e realizar um trabalho que pela promotoria não seria possível. E, por outro lado, né, a academia também consegue propiciar para esses acadêmicos uma experiência prática, efetiva, né, de um processo de registro que terá repercussões aí para toda uma comunidade. Então, o projeto social é feito em parceria então, com a promotoria e a faculdade. Legal. Bom, Sheila, a gente agradece muito a participação, as informações e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Agradeço e gostaria de homenagear todas as artesãs. Tá certo. Tá certo. Obrigada. Imagina. Conversamos com a promotora de justiça de Turmalina, Shirley Machado de Oliveira, que está à frente do processo de registro das cerâmicas de Turmalina no Vale do Jequitinhonha. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.